esperemos que haja um novo tempo. Como disse, em Oliveira do Hospital hoje não se foi o perigo dos incêndios, porque não há nada, quase nada para arder, e por isso nós teremos tempo, algum tempo, para refletir. Há aqui algumas medidas, como eu disse, que são difíceis de execução, mesmo agora, mas faremos todo o esforço para que as coisas corram bem neste próximo verão, e nós não somos considerados neste momento um concelho prioritário em termos de incêndios, e por isso está tudo dito. Foi importante a realização deste programa aqui também para alertar que há problemas que precisam ser corrigidos. Eu acho que este programa divulgou as nossas angústias, divulgou aquilo que achamos que deve ser melhorado. Como eu disse, não tem sido por falta de apoio, tem sido sobretudo pela insuficiência naquilo que foi da legislação. É por isso aquilo que eu sensibilizei, e com certeza vou ter algumas reuniões agora para propor ao Governo essa visão que eu tenho, e de verbas, porque eu fiz um estudo, tenho estado a trabalhar daquilo que se pode melhorar. Estou aqui disponível para ajudar o Governo a encontrar umas soluções mais justas, porque com certeza o Governo quer encontrar soluções mais justas e apoios totais a estas pessoas que perderam tudo sem terem a culpa. É disso que estamos a falar.